Salvador, que será o nosso novo presidente. Bom dia, será o 9970, identifique, desça ao nível 060, chegada Mari, reduza para 2509. 7060, chegada Mari, eu vou ver. Geral 9970, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, proa 095, limitado pela magnética 090B. Voo no 804, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 06. 16, camarada LS. Tan 35 no 7, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 2000 no 0 no meio, Tan 35 no 7. Grau 9970, reduza para 200 nós, desça para 3.010, ajuste no 0. Grau 3597, se puder, deixa eu não atrapalhar o senhor aí, a gente tem condição de encurtar. Tem 3597, curva esquerda para 205. Localizador. Afirmativo. Limitado pelo localizador. Aguardando o retorno final. Geral 9970, direita pro 070, reporte no curso do localizador. 70? Afirmativo, 9970, direita pro 070, reporte estabilizado no curso do localizador. 804. Tan 35 no 7, reduza para 1970 nós. Reduzindo, Tan 35 no 7. 1804, torno 118, decimal 9. Aqui, obrigado. No 7 ou no 5, bom dia, identifique, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio, chegada bom. Afirmativo, geral 9970. 179, está 35 no 7, está reduzindo mais, se o senhor quiser. 35 no 7, desça para aproximação, curve a esquerda para o 150. Afirmativo. 150, autorizado LS, já está com 150 nós. Autorizado LS 9970, aguarde transmissão de comunicação. Localizador já com 749, está 3597. Semitorre 118, decimal 95, bom dia. 295, muito obrigado pelo seu auxílio e parabéns pela operação. Nada. 5607, identifique, desça ao 050 na chegada Bom Fim. Federal 9970, reduza para aproximação, chame torre 118, desça ao 95. Federal 9970, cobriu o controle. Voo no 715, desça para 4010, chegada com ajuste 107. Federal 9970, controle. Gol no 7, no 5, desça para 2000 pés, autorizado LS, ajuste no 0 no 6. Autorizado LS, no 7. Voo no 897, bom dia, identifique, desça para nível 060, chegada Bom Fim. Atam 6570, identifique, um dia desse até o nível 070, chegada à margem. Voo no 607, reduza para 2009. 09, voo na 607. Voo no 607, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 097, voo na 607. Aduna estabilizado, 715. 17, 15, chame torre 1118, desse mal 95. 1095. Voo no 897, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 2017. Estabilizado no INSX-REGO, no Meia 07, chame torre 118, decimal 95. 895, voo no Meia 07. Desça para 2000 pés, ajuste no 07, rebote estabilizado.